Então vem se divertir. Parceria Sincrosone, confraria, é isso aí. 6 da manhã, na segunda-feira, vou pro trabalho, nada de tristeza. Contando os dias, pensando na alegria. Fim de semana, festas a revelia. Tudo em alto astral, diversão é normal. Terça-feira, quarta-feira, o tempo voa, que legal. A voz que vem das ruas, liberdade e esperança. O gueto é paz, sempre a aliança. A rima é alerta, faz a sigla certa. Aperte essa tecla, aqui é nossa meta. Amanhã já é quinta, trabalha a conquista. Depois já é sexta, já penso nas batidas. Mulheres na mesa, os truta reunidos, nada de treta. Já não vejo a hora da festa começar. E aí, mano, acorda, vamos trabalhar. Nossa, que sufoco, sonho maravilhoso. Na hora do quilo, depois do almoço. Dia de sábado, estou na escala. Até o meio-dia, estou na batalha. Chego em casa pensando na farra. Tudo no esquema, vou pra noitada. Na porta do baile, me sinto em casa. Picapes tocando no som, rap em bala. A festa bombando, as gatas dançando. Os mano curtindo, o baile lotando. Aí, meu irmão, estamos aqui. Confraria Sincrosone, queremos curtir.